Conversas Aleatórias. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Que vente mais. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Mais barata. Em termos do que ela dura, a sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de se estocar. Todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de se estocar. Todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Somos velhotes e a Alemanha voltou ao topo do ténis mundial. É assim que me apetece iniciar a emissão 138 de Conversas Aleatórias, gravada no sábado 30 de janeiro de 2016, para ser publicada no domingo 31 de janeiro. Algum dos outros ilustres locutores deste programa saberá porque é que eu disse que somos velhotes? Eu não sou. Ah, pronto. Eu sou um rapazinho novo. Aqui o jovem poderá não saber, mas aqui o outro idoso. Ora bem, eu acho que tem a ver com o facto de estarmos um dia mais velhos. Também não. Ainda bem que os dois estão a leste do país. São a perceber. A leste do inferno. Somos velhotes porque somos esquecidos. E a verdade é que na semana passada nenhum de nós, estávamos aqui os três, em frente à máquina, nenhum de nós se lembrou de colocar no final da emissão a música que o Carlos prometeu que íamos ouvir, mas as promessas do Carlos, na verdade, são promessas para um político. Quem está a caminho do bloco de esquerda não se convém acreditar. O Carlos Bonaparte disse que ia colocar a montagem feita com o discurso da Dilma, por quem? Já não sei. Pronto, era uma montagem. O discurso foi feito pela Dilma. Sim, mas a montagem foi feita por alguém. Exatamente. Foi pronto. Mas agora refira-se que quem fez a montagem foi o Nuno. Mas estávamos três aqui em frente à máquina. Pois, mas a ver se tinha feito a montagem então, mais pronto, tarde. Eu é que sou o velhote. Exatamente. E alguém sabe porque é que eu digo. E por essa razão iniciamos a emissão de hoje com essa tal montagem que não foi escutada na semana passada. Porque o prometido é de vidro. E alguém disse porque é que eu... alguém sabe porque é que eu disse que a Alemanha está de volta ao topo do ténis mundial. Porque a Angela Merkel ganhou Angela Merkel? O David. Tu disseste Angela Merkel? Sim. Angela Merkel ganhou o ténis? Sim. Ah, sim? Pronto. Então, ela faz o que quer. A Alemanha está... Senão ela corta já os fundos todos aos países, tipo França. O Carlos está a dizer disparado. O Joaquim Pereira sabe porque é que eu estou a dizer isto? A leste do inferno. Vocês são, sabe assim, bem para este programa. Não se informam das coisas. Hoje mesmo de manhã, neste sábado 30 de janeiro... Hoje de manhã... É que tu disseste Anga, tu, o Carlos. O Anga, e eu pensei que tu ias dizer bem, porque a Angelina Kerber ganhou o Australian Open. E foi a primeira vez neste século que alguém da Alemanha ganhou um Grand Slam, um dos quatro maiores torneios do mundo. O primeiro do ano é o Open da Austrália. E Angelique Kerber derrotou a favorita e número 1, Serena Williams. Uau! Derrotou! Ganhou em 3 sets. E ganhou bem. A Serena é só força, é só bons para fora. E Angelique Kerber vamos falar nela mais à frente, porque eu estou a falar de desporto, que hoje já há muito tempo não tínhamos aqui desporto no meio do conversas aleatórias. Mas hoje vamos ter em dois registros, em dois momentos distintos. E a Kerber tornou-se assim desde Steffi Graf, em 1999, a primeira tenista alemã a conquistar um torneio da Grand Slam. O curioso diz Joaquim Pereira, nós gostamos destas curiosidades, ela impediu a Serena Williams de chegar aos 22 títulos no Grand Slam. Ou seja, aos 22 maiores títulos. Quem é a única tenista nesta era Open, na era moderna, que tem 22 títulos? A Steffi Graf. Ou seja, foi uma alemã a impedir uma americana de igualar o recorde da alemã. E que gostas dos alemães. Claro, pois claro que gosto. Impediu a Serena de chegar ao recorde. Para já, a Serena há de chegar. Há de igualar e há de ultrapassar. E achei piada aos comentadores de Eurosport, um a dizer esta curiosidade que eu disse agora, em relação às nacionalidades, e diz o outro. Bem, mas assim, ela estava a jogar, não estava a pensar na Alemanha, estava a pensar nela e que ia ganhar o torneio. Não é óbvio. Claro. Acho que é óbvio. Sim, também. Com certeza que também terá ficado contente depois, no fim, não é? Mas... Quando falaram nisso. Claro. Mas ela não estava a pensar que estava a impedir a Steffi Graf de ser igualada. Sei, mas aqueles nacionalismos todos e coisa e tal. Mas não, não parece. Não. Bom, passamos à frente. Vamos então aos... Ias falar. É que eu preciso dizer aqui uma coisa. Eu preciso de me retratar ante os meus ouvintes. Eu vou introduzir aqui algo de política. Mas é um comentário apenas. Não vou pedir a própria opinião. E traduz-se no seguinte. Em abril de 2011, depois do governo liderado por José Sócrates cair, houve o pedido de ajuda externa, neste caso da chamada Troika, e comenta ao vivo com o Nuno algo que eu não tenho aqui o registro escrito porque foi via Skype. E então, eu dizia que, bem, pior, ou seja, que era difícil encontrar alguém tão mau como José Sócrates. As palavras do Nuno foi... Às tantas ainda bem algum pior. Acho que não foi no Skype, foi mesmo na rua. Não falamos nisso enquanto estávamos a passear aqui perto. Ou talvez. O que é certo é que eu acho que o Nuno estava certo. Que acho que ainda houve alguém que conseguiu ser pior que o Sócrates, por muito difícil que fosse, porque reconheça-se, era. Mas o Pedro Passos Coelho acho que superou. E o meu pedido de desculpas aos ouvintes e demais portugueses reside no facto de que eu não votei no Pedro Passos Coelho, mas votei num partido que depois veio a ser parte da coligação com esse Pedro Passos Coelho. Há uns tempos eu disse que tinha vergonha de ser português, o que era, e depois retratei-me por esse exagero, por esse exacerbar de emoções no sentido errado. E hoje retrato-me de novo e peço desculpa porque ajudei a eleger um governo que a Portugal só trouxe submissão, de resto não trouxe mais nada. Como sabem, eu não gosto de falar de política, mas já agora vai atalho depois uma coisa que eu não. Há um ditado muito antigo que diz: atrás de mim virá quem de mim bem dirá. Eu já disse aqui esta frase por outros motivos quaisquer. E a prova é esta. Nós já estamos há muito tempo a caminhar para o abismo. E cada partido que vem é para ajudar a dar mais uma machadada, a inclinar mais a rampa. Isto a propósito também de... Ainda hoje ouvi aquelas discussões que... vocês disseram isto, vocês disseram aquilo, aquelas conversas de políticas. E o senhor Passos Coelho, lá um das coisas dele, ou se não era lá da troika dele, este governo está a fazer isto, está a fazer aquilo, está a fazer aquilo. Porque este governo está a ver o lixo que lhes deixaram e que agora se tem de ler-se de limpar como puderem. Mas quem é que deixou o lixo? Foi o seu Passos Coelho. Mas não, vocês estão sempre a tirar à cara. A tirar à cara ao serviço que fizeram e que não, por motivos eleitorais, não disseram ao país o que é que realmente estava a passar. Claro que este governo agora, quando vai a ver os dossiês, só vê porcaria e está tramado. E agora como é que ele se vai limpar? É culpa deste governo que entrou agora? Tenho dito. Eu só fico... Eu fiz este pedido, desculpa, não é porque... Ai, agora António Costa veio e mudou, não é? Ainda é um governo muito jovem, não é isso? É mesmo porque, depois de perceber que foi dita à Comissão Europeia que há coisas que seriam definitivas e que afinal é que aqui foram ditas apenas como temporárias, foi um golpe de muita má-fé, de alguém que só interessa agradar à União Europeia, em detrimento até do próprio país. E sinceramente senti, não sei, eu já para o fim, quando houve aquelas questões dos rendimentos que ele não tinha pago e que mais não sei quanto, e de ver a situação em que Portugal esteve, de ver aqueles ludibriamentos dos números, mas isso aí fazem todos, deste governo, aquilo que me resta de esperança é o facto de ter dito, inclusive, já não sei para o que ele falava, de defeitos, coisas que estavam mal, e diz ele, reconheça-se, não é só deste governo, não é só do anterior governo. Não. Dos outros todos, inclusive é do próprio PS. Foi isso que eu gostei. É o que me reserva alguma esperança. Mas pronto, era aquilo que eu queria, não era fazer aqui um debate político, era apenas retratar-me de alguma forma, porque realmente, na minha opinião, houve alguém que conseguiu superar o José Sócrates. Eu no primeiro momento pensei que não ia falar, porque não é um pedido de desculpa do Carlos que vai mudar as coisas, embora perceba a ideia dele, mas foste um entre milhares ou milhões. No primeiro momento eu não ia falar, mas eu vou falar só para ficar registado, para daqui a uns meses ou anos pegar nisto. Tal como o Carlos estava a dizer, que na altura a nossa conversa não ficou registada, esta vai ficar. Parece-me que o Carlos daqui a uns tempos vai dizer, ai Costa Costa, quem dera que Passo Coelho tivesse no teu lugar. E numa análise ainda mais a frio e mais tanto, vai reparar que numa análise global e em termos de evolução e o futuro do país, vai reparar que o Sócrates foi pior do que o Passo Coelho. Mas isso é a minha perspectiva hoje. Engraçado. Vamos ver, as coisas mudaram. Pois eu também não posso falar muito sobre isso, embora eu possa falar daquilo que eu conheço, mas eu também conheço pouco e reconheço isso, porque eu até 2013, até ao irrevogável, que depois não era assim tão irrevogável, só aí é que eu comecei a prestar mais atenção à política. Mas também há uma coisa que eu sei. Desta vez, eu não só não votei no António Costa, nem no PS, como votei alguém em quem continuo a acreditar. Por exemplo, isto pode ser uma coisa estranha, pode ser até uma espécie chegaste a malucos. Quando a Catarina Martins disse que é difícil lidar com batuteiros, a expressão que ela disse, sobre a Comissão Europeia, e depois a dar uma Constituição da República, para o primeiro-ministro dizer, eu sei que o senhor a leu, mas é para dar aos seus colegas, ou como é que ela disse, da Comissão Europeia. É esta frontalidade que eu acreditava, é isto que até agora tinha acontecido, e eu gosto quando se fala de Portugal, quando se diz, temos que mudar isto, não é só temos que, é propor leis e haver alguém que seja firme, mas tem alguma esperança por isso, mas em quem mais votei, em quem eu votei e que realmente pus a minha confiança foi no outro partido, que suporta a governação, mas para todos os efeitos não é a governação. No outro caso, era uma coligação oficial, mas mesmo que não fosse, ouvir os comentários do Nuno Magalhães, não sei qual é que me daria mais vergonha, se ter votado no Passos Coelho, se no Paulo Portas. Não, não. Enfim, o que interessa é que foi um mau voto, aliás, e eu sinto-me um bocado mal, porque eu quando voto sempre com consciência. Mas falhei. Falhei no Presidente da República no segundo mandato e falhei na eleição, na ajuda da eleição do governo de 2011 a 2015. Não vamos prolongar. Não vou deixar a Marinha falar isto. Não, é que estamos a bater um recorde, estamos um quarto de hora de programa e ainda não fomos a nenhum tópico de hoje. Pronto. Mas antes de fechar, e até porque vai estar ligado ao que eu vou falar a seguir, deixo o conselho ao Carlos Bonaparte e a quem seguir a raciocínio dele. Em relação à entrevista recente a Catarina Martins, em que ela falou precisamente da Comissão Europeia, vão verificar porque ela não falou sobre tudo. Não é sobre tudo, não falou sobre os assuntos todos que devia ter falado, quando comparou os casos, as análises da Comissão Europeia ao que aconteceu em Espanha ou Itália ou aos outros países que ela falou, ela aí não falou sobre tudo. Não acho que eu falou sobre tudo. Não falou sobre todos os assuntos que deveria, ou não apresentou todas as perspectivas que devia ter apresentado. Vão investigar, não vou alongar, mas vão investigar o que é que ela não disse. E não está em questão uma ligação partidária, porque já sabem que eu ainda agora nas presidenciais votei Bloco de Esquerda, ou seja, Marisa Matias. Quer dizer, votei na pessoa, não no partido. Mas falar em votos, vamos entrar num insólito. Sabe o que é que eu vi no domingo, o dia de eleições presidenciais? O que é? Vi uma pessoa a chegar à urna, apresentou os devidos cartões, cartão de cidadão e de eleitor. E então, pronto, perguntou: pode ser nesta urna? Pode. Um jovem lá da mesa, e diz o jovem: então, e o papel? A pessoa dirigiu-se à urna sem nada, sem o papel para Mas sabe quem é que fez isso? Fui eu. Muito bom. Sem comentar. Mas comigo também é mais uma. Mas comigo também aconteceu uma coisa mentira. Eu fui lá e eu trouxe os meus documentos. Esqueci-me foi do número de eleitor. Entre as coisas e tal. Os meus documentos, quer dizer, só trouxe, só levasse uma. Sim, Era para levar só. duas e salvasse uma. Pois, Pronto, esquece 50% do que era. E então, lá, como tinha a minha identificação, lá andar, ali a ver e tal, o número e não sei quanto. Enquanto ouço uma pessoa atrás de mim que diz: se quiserem, eu posso ajudar aqui. E eu fiquei: ah? Não pode ser. E diz a pessoa aqui comigo: olha, é o professor de história. Encontrei um professor meu que já não estava com ele há 11 Isso anos. acontece. Sim, mas eu já não estava com ele há 11 anos. Até somos amigos no Facebook, mas nunca nos tínhamos engraçado. Foi um momento Eu estive 1 minuto e meio lá no, na escola onde fui votar e vi 4 ou 5 pessoas conhecidas naquele espaço. Quatro ou bonito. cinco, estou a dizer pouco, foram mais. Sim, Sim, mas eu não. nas mesas vi uns 3 ou 4 ou 5. Exato, é natural que isso aconteça. E na piscina é que tudo pessoas da nossa zona, se estão ali, são pessoas da nossa zona, moram perto de nós, é natural que. Mas Pronto, eu lá voltei. eu sou tipo os cães, raramente saio à rua. Exato. Eu lá voltei para trás e o senhor, o chefe da secção, ficou assim a olhar para mim e a olhar para o colega, porque eles não podem dar os papéis assim à toa. E então ficou a olhar bem para mim a ver se eu já tinha entregado os documentos ou não, e hesitou, mas lá entrou os documentos. Insólito também relacionado com política, foi mesmo ontem para nós, sexta-feira, para os ouvintes, quando quiserem. Mas o Carlos, isso esteve mais atento que eu, saberá melhor do que nós. Então o António Costa está a pedir ao Passos Coelho para voltar para um lugar que exercia, ou Pelos que é? vistos. O senhor primeiro-ministro, o senhor primeiro-ministro, não Acho é que é? que foi duas Como é? Foi duas vezes. vezes mesmo, em poucos segundos. Como é que é isso, o Carlos Bonaparte? É ele que está a pedir para ser substituído outra vez? Não, é uma pessoa humilde que não tem a mínima sede pelo poder. Ah, e tem respeito pelo passado, pelo seu Exatamente, antecessor. exatamente. E chama Não, bem. é o hábito. É o hábito É da o hábito, mas é que confrontação. não é muito. É isso que eu acho. Quanto tempo é que o António Costa esteve na Assembleia, na oposição? 20 dias? Porque ele não estava lá antes, ele era presidente da Câmara de Lisboa. Se Pois fosse o é. Jorge Jesus a dizer: eu sou treinador do Benfica, esteve lá 6 anos. Agora o António Costa não ganhou o hábito de estar a falar com ele, Sim, o seu não, mas é, não tinha razão. mas todo o tempo, toda aquela confrontação, porque assim, Ah, para todos os efeitos, a imagem do primeiro-ministro era a de Pedro Passos Coelho. Nos últimos anos, Sim, mas para ele ele. não. Tu não estás habituado, tal como ele não estava a chamar primeiro-ministro. Mas também, é um insólito que deu para a gente sorrir. Deve ter falado muito É da maneira dele que os por portugueses hoje estão todos a falar sobre o debate de ontem. Vamos ao desporto, rapidamente. Vocês sabem que nesta semana chegaram a um acordo com uma empresa chinesa que vai patrocinar a 2ª Divisão Nacional em Portugal, na 2ª Liga. Vai-se passar a chamar Edlong League, uma coisa assim. Já não sei. É chinês. Pronto, bem, e mais dinheiro. E querem 10 jogadores nas 10 maiores equipas, ou querem jogadores chineses nas 10 maiores equipas da 2ª Liga. Eu não percebo essa definição muito bem. Quais são as 10 maiores equipas da 2ª Liga? Mas está bem. Era estilo, o Farense está em 10º lugar e tal, tem ali o Tá, tá. Então, o Xinping. Benfica B está para a 3ª divisão, já não interessa. Não entra nas 10 maiores. Exatamente. Não, mas está ali, Ah, está ali, claro, está ali o Farense com o claro. Claro, Xinping Ding. pois. Entretanto, cai para 11º lugar porque perdeu com o Famalicão. Pomba, despedem o Xinping Ding. E passa um chimpingdim para lá para o Portimonense ou assim. Para o chimpingdim. O que eu achei muito curioso, já sabemos que os negócios, os dinheiros que entram, vai-se buscar com aquele lado, nem que seja a Macau. Ficou a admiração do portuguesinho, do responsável pelo futebol, um deles foi Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, que ficou muito admirado, não é muito admirado, está muito confuso e surpreendido. Porque dizem o jogador português, o jovem português, é o verdadeiro tesouro do nosso futebol. Esta gente ainda não percebeu que o futebol é dinheiro, é negócio. E venha de onde vier, o que interessa o jogador português seja o tesouro. E eu sou a favor dele, mas há que entrar na realidade. Está muito surpreendido. Eu só o conheço por evangelista, mas ele é Jaquim. É Jaquinha. Oh, que caramba! Já está o problema feito. Claro que eu alinho na ideia dele, mas sou realista. O dinheiro vem da China, há muitos clubes da segunda liga em faltas, em dívidas. Qual é a novidade? Ficar surpreendido com o quê? Não gosto, mas não fico surpreendido. É como eu. Apesar de eu acho que a realidade somos nós que a construímos, não há nenhuma fatalidade, e tal, o desporto é dinheiro. Eu sei que há pessoas que vêm assim e que o praticam assim, mas o desporto não é só dinheiro. Que eu acho que é o único trabalho profissional que tem uma particularidade, tem uma uma capacidade, tem uma quantidade emocional muito superior àquilo que é normalmente todos os trabalhos, não é? Mas qual é o clube que pratica desporto? Futebol. Não, o futebol é desporto? É. O futebol é um negócio de carne branca. Já há muitos anos. Carne branca, essa é boa. Carne branca ou preta? Sim, carne não seja humana, racista. Carne humana. Ou amarela, que agora vem os chineses. Pois, mas é um negócio de carne humana. Não é desporto nenhum. É venderem. Brinquem comigo. Está bem, não brincamos. Vamos a outro assunto relacionado com o desporto, que já foi noutro contexto. Foi tema de conversa entre mim e o Joaquim num programa só a dois, aqui na Antena Web, numa emissão a dois, neste programa. Não sei se lembra quando falamos do europeu de atletismo, a sueca que nasceu na Nigéria, o caniano que era inglês, muitos europeus que estavam em medalhas não eram europeus. Estás a ver. O Open da Austrália, que está a chegar agora ao fim, aliás, quando esta emissão for publicada, já acabou mesmo, teve três recordistas, três tenistas que chegaram a feitos importantes na história do ténis. Um deles foi Milos Raonic, que foi o primeiro tenista canadiano a chegar às meias finais deste primeiro Grand Slam do ano. Há pouco não expliquei só rapidamente. Grand Slam, como o próprio nome diz, o grande, são os quatro maiores torneios do ano, o primeiro é na Austrália. Olha, esse Milos Raonic foi então o primeiro canadiano a ficar nos quatro melhores na Austrália, e ele que nasceu, há 25 anos, na Jugoslávia. A Joana conta, estamos agora na vertente feminina, nasceu há 24 anos na Austrália, em 2005 mudou-se para o Reino Unido, os pais são húngaros, o pai foi selecionador da seleção do Ghana, ela esteve aos 14 anos em Barcelona, estava em Espanha, os pais mudaram-se para a Inglaterra e ela foi para a Inglaterra, ficou no Reino Unido e em 2005 mudou-se, e até 2012 representou a Austrália, até aos 21 anos, quando fez 21 passou a ser do Reino Unido. Portanto, hoje em dia é britânico. E, portanto, cobrou também o recorde, já vai há 40 anos, como a tenista britânica não chegava às meias finais do Open da Austrália. Por fim, hoje mesmo, para nós, Angelique Kerber, alemã, como eu disse, impediu que fosse igualado o recorde de Steffi Graf, e foi a primeira alemã a ganhar um Grand Slam neste século. Nasceu em Bremen, sim, Alemanha. O pai é polaco e a mãe é alemã e polaca ao mesmo tempo. Estamos aqui num país só. O que é que eu quero dizer com isto? Já sabemos, é daqui, é dali, vem de onde. O que é mau, o que eu acho errado, é que isto mexe com a história. Com a história do desporto, não é? Com a história internacional, não é? Com a história da política, nem das coisas mais importantes. Mexe com a história do desporto. Ao dizermos que o primeiro tenista canadiano que chega às meias finais, ela é jugoslava. A primeira tenista britânica em 40 anos, ela é australiana. A alemã, que é alemã, mas vem de ascendência polaca. É que isto mexe com a história, mexe com estatísticas e há casos em que mexe com dinheiro. Porque recebem certos prémios por causa de recordes, não sei o quê. E isto é falso. Desculpem lá, os internacionalistas, os do mundo global, isto é falso. Porque o homem não é canadiano, ela não é britânica. Mas atenção, porque a Angelique tem toda a legitimidade para ela, ser humana. Não, eu deixei este caso, é um meio caso, não é um caso. Os pais são. Aqui só quis dar o exemplo de uma vencedora, que é alemã, mas o pai é polaco, mas os outros dois, uma é australiana e ela é canadiana. E ela não é um caso, a Kerber não é um caso. O mundo global está a ser isto há muitos séculos. Mas está a adulterar a história do desporto. Agora, e das coisas. Tu vais à pressa. Bom, vamos lá. Artistas de cinema. Fulano. Ah, era jugoslava, era chinês, era isto, era aquilo. Da Arménia. Não eram franceses. Na pintura, nisto, naquilo. Eram russos, era isto, aquilo. Mas depois eram franceses. Nós aqui. Ai, os meus. Eu sou portuense. E os teus pais de onde vieram? De Santa Combadão e Vila Franca de Xira. O mundo está assim mesmo. Quando eu fui para Lisboa, assim a malta com quem eu me comecei a dar, Ninguém era por Lisboeta. Lá se contava um caso ou outro isolado. O resto era tudo oriundo das beiras, dos algarves, dos alentejos, não sei o quê. Sim, mas uma questão aqui, eu acho que a questão aqui não está propriamente na mobilidade. Eu acho que a questão está noutro ponto, que é assumirem uma nacionalidade que realmente não é a sua. Porque a pessoa, enfim, que vá para onde quiser, vá para a Austrália, para o Canadá, para a Jugoslávia, enfim, mas que representa o país onde nasceu. Isso. Quer dizer, há casos em que eu até posso... Os dinheiros mandam muito. Há casos em que eu até posso entender... Eu tive uma... Ela não é etnista, não é desportista. Mas agora imaginemos que fosse. Uma colega que eu tive na minha escola, que ela era norte-americana, nasceu nos Estados Unidos, mas enfim, era filha de pais portugueses, mas enfim, ela nasceu nos Estados Unidos, ao fim de 2 anos veio para cá. Nem 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e 11 meses. Veio para cá, para Portugal. E desde então fez vida aí. Bem, nesses casos até consigo entender, aos 2 anos, enfim, pronto, a criança não tem, né? Agora, aos 20 anos, 10 anos, 10 anos já a pessoa tem uma personalidade quase toda formada, ou toda formada mesmo. Mas tu não reparas que aqui é interesse? Olha, essa Joana conta, veio para o Reino Unido já em 2005. Começou a ficar lá, tinha melhores condições lá, ou estava mais habituada lá, interessou-lhe mudar de nacionalidade, mudou. O Raul Nietzsche, que ligação é que tem com o Canadá? Não tem. Os pais devem ter ido para lá, ou no tempo da Guerra dos Balcãs, ou o quê, e pronto, e ficou canadiano. Não há ligação. É que eu estou a imaginar, eu não sou assim, imagino os antigos recordistas destas coisas, que são canadianos, que são britânicos, e que perdem alguma coisa, não estou a dizer que perdem, sei lá, não conheço, não sei quem são as outras pessoas, mas que perdem alguma coisa, nem que seja a nível de registro, de visibilidade, de ser o único, claro, o último, não sei o quê. Nem estou a falar de dinheiro, se calhar às vezes entra, outras vezes não. Como é que fica essa pessoa? Ao saber que um estrangeiro roubou-lhe o recorde nacional. O que é isso que está a acontecer? Nisto e muitas outras modalidades. Quando o Qatar chegou à final do Mundial de Handball só com estrangeiros, eu acredito em tudo. No futebol, nem é bom falar. Eu era bom besteiro desde miudinho. Porque é que cheguei a certa altura deixei de ser boa besteiro? Porque o Boa Vista já não era Boa Vista. Era guineense. Uma mistura de nacionalidades. Mas aí é um clube que mistura nacionalidades. Aqui estão países em causa. Estão registros nacionais em causa. Se for Lisboa e Benfica. Não sei a diferença. Quantos portugueses é que lá tem? Agora tem mais. Benfica Sporting agora tem mais. O Sporting ainda fez os que conseguiu fazer. E continua. Conseguiu criar mais. Mas isto aqui estamos a mexer com registros nacionais, com a história do desporto. Há quem não liga, mas há quem liga. E há pessoas para quem isto é importante. Eu acho que achas mal feito. Se a pessoa quer mudar, quer acrescentar uma nacionalidade, eu acho que faz muito dupla bem. Dupla nacionalidade. Não, mas aqui foi mesmo mudar, no caso da Joana Conta. Ela chegou aos 21 anos e mudou da Austrália para a Grã-Bretanha. Isso é que eu também não acho. Isso é desbaratar até. Desvirtuar até a própria nacionalidade. Em maio de 2012. Mas aqui, coisas que o dinheiro paga, não é? Se o Hitler fosse vivo... Matava-se outra vez. Então, ver pretos austríacos então, e alemães. Ver pretos... Ah, não podemos dizer pretos, somos racistas. Já está a chegar um fax. Bem. Vamos à efeméride de 27 de janeiro. 27 foi na... de janeiro. Quarta-feira. Foi quarta-feira? Foi. E vamos começar por um século XVI. Enquanto Joaquim Luís pega nos seus ólicos. Então já agora... Enquanto isso, só recordar que no dia 25 de janeiro, que foi na segunda-feira, fez 12 anos que morreu Miquel Ferrer. E não sei quantos que nasceu o Eusébio. 73, acho. Ora bem, em 1573, Lagos, Algarvio, passou a cidade. Em 1631, também no dia 27, em Florença, Bartolomeu Cristofori, a quem se atribui a invenção do piano. Como é que chama o homem? Essa não sabia. Bartolomeu Cristofori. Você é de Itália? Não. É italiano. Muito bem. Em Florença? É Florença. É da Fiorentina. É da Florença Viola. Em 1756, nasceu o menino Mozart. Não sei quem é. Ao Salzburgo. Estava a olhar para mim, já me ia bater o Joaquim. Ah, pois. Agora esta também é muito boa. 1832. Nasce o escritor e matemático inglês Lewis Carroll. and others, Murray, Ingersoll, autor da Alice no País das Maravilhas, o matemático. Por isso é que ele usou as cartas, que era para fazer coisas. Eu gostei do Scarroll. Lewis. É Lewis. Não, Paul. Eu e Scarroll. Por acaso ir agora os caracóis? Mais. Em 1879, o senhor Tomás Edison... Thomas Edison, aprenda a falar sueco. Eu sou português. Ah, Tomás Edison. Eu não sei inglês. Tomás Edison. Tomás Edison, é o que diz aqui. Exato. Registra a patente da lâmpada elétrica. É verdade. E tenho dito. Agora vocês sabem como é que se chama o filho do Edison? É de um luz. Não. É de vídeo. É isso que aprendemos neste programa. Vamos voltar ao desporto, que mistura recordação, não sei se temos som aqui, que mistura recordação e registro. Ah, olha, agora não temos propriamente som, não. Não, o Carlos vai meter. Mas podemos tentar. Que mistura recordação e registro, mas eu vou já fazendo aqui uma introdução, porque o Joaquim Pereira vai gostar destes dois registros que vão fechar o programa. Quantos minutos é que vamos? Já passámos a meia hora. Vão fechar o programa. E este registro reponta a 1959. Reponta não, remonta. Ah, e só para completar uma coisa. Ao bocado eu queria dizer que as pessoas antigas tinham recordes. Até era uma questão de visibilidade. Não era isso que eu queria dizer. Questão do prestígio. Ser uma pessoa prestigiada lá no desporto nacional. Volta a Portugal, 1959. Joaquim Pereira tinha 21 anos. Ainda não tinha feito 22. Não, volta a Portugal fazer. É no verão. Mas é no verão. Estava. Em agosto não tinha 22. Também é com a história. Então é 21. Faltavam... Ia no 22º aniversário, mas não tinha completado. Faltavam duas semanas. Não, quatro. Que é quatro? Então, 4 de agosto, 1 de setembro. Ai, 4. 4 de agosto, caras. Bom, tinha o Joaquim Pereira, 21 anos, já chegámos a acordo que era 21 anos. 21 anos, 9 meses e 27 anos. Vai para a semana. E vamos ouvir o vencedor da 5ª etapa da Volta a Portugal de 1959. Sim, um registro muito interessante. Que decorreu 4 de agosto, precisamente no Algarve, foram aí em Lagos, entre Portimão e Tavira. A camisola amarela continuou com Aquiles Santos, do Sanganhos, já falecido, Sanganhos. E o vencedor foi Azevedo Maia, ciclista do Futebol Clube do Porto, que está este ano de volta ao ciclismo nacional com uma parceria. Vamos ouvir o que o Azevedo Maia disse no final dessa etapa de Volta a Portugal de 1959. Foi um registro com o qual me cruzei esta semana e é engraçado. Vamos lá escutar este registro. 1959. Azevedo Maia, o brilhante vencedor da tirada que terminou em Tavira, está aqui perante as nossas câmaras. Diga umas palavras, faz-me favor, Azevedo Maia, mas entretanto, os parabéns à Rádio Televisão Portuguesa por este magnífico triunfo. Obrigado. Tenho a agradecer. Os parabéns recebidos neste momento. Claro. A quem é que dedica a vitória, Azevedo Maia? Dedico ao meu Major Duarte. E ao comandante do Regimento da Série 2, pelas facilidades que me deram para a minha preparação. Sim, senhor. E também diretamente ao Futebol Clube Porto. Ao Futebol Porto. E aos seus milhares de associados. Não é? Milhares de associados, os meus adeptos e aos meus chefes. Chefes de secção. Muito bem, muito bem. E treinador. Etc, não é? Etc. Outra pergunta mais. A sua fuga foi difícil? Bem. Com o vento estava contra, não é verdade? Vento contra e claro, agora, os últimos quilómetros deu-me uma fome tremenda que eu vim-me... Aflito? Vim-me aflito para chegar cá, de facto. Mas felizmente chegou e vencedor. Pois, muito claro. Obrigado e parabéns, às vezes, Maia, porque você precisa tomar banho. Muito obrigado. O registro diria sim, mas eu diria eu. Ainda bem que esse repórter gostava de saber o nome dele, que não apanhei. Quem era o repórter, agora do Agostinho não apareceu com a voz. Porque ele é que ajudou o Azevedo Maia a falar, senão o rapaz... Ele é que falou. Então, como é que é? Vais agradecer a este? Vais agradecer a aquele? O vento estava contra e ele, pois, deu-me uma fome tremenda. E depois no fim, tal, mas é preciso tomar banho. Exato. Tanto e ao pôr os associados, e ele milhares de associados, e etc, e etc. Isto é o que o Joaquim gosta, é o desportista puro. Ele sabe falar aquilo que sabe falar. E temos de recordar que isto já vai há 50 anos. Há mais. 56, 55 e meio. 56 e meio. Ora, o que é que acontece? Naquele tempo, quem é que eram os ciclistas? Eram rapazinhos simples. Da aldeia. Da aldeia. E hoje são quem? Que eram... Mas é igual. Eu cheguei. A linguagem pode ter mudado um bocado, mas nas é minhas caminhadas. Caminhadas, entre vírgulas, tinha de andar a pé, não é como agora. De Porto para Gaia, ou vice-versa. De manhã, era vê-los. Eu vinha do Porto para Gaia. E era ver a malta que vinha. Sousa, daqueles Brás Andorinho, era para isso. Ah, em Gaia. Destas terriolas todas, na sua bicicleta, na sua... Ai, como é que a gente chamava as bicicletas antigas? Nem trouxe. Que eram os chassos. Para ir para o trabalho. Eu já falei aqui, até acerca que estava de ciclismo, com certeza, que tinha um colega meu aqui, na residência, que trabalhava aqui, que ele vinha todos os dias de Vila de Conde para aqui. E depois à noite tornava a ir para casa. E era assim que se faziam os ciclistas. O Joaquim Leite também. Uhum. Também não foi um dos que foi. Todos eles eram moços que gostavam. Hoje é assim. E a necessidade era obrigado. Trabalhavam longe dos empregos. Não, dos empregos não. Dos trabalhos. E para se deslocarem, o único meio que eles tinham, que era económico, era a bicicleta. Mas nós ainda hoje vemos a Dulce Félix, por exemplo, que é um dos grandes nomes do atletismo, do ciclismo, mas é Félix, não é? Sim, é Ana Dulce Félix. E ela é uma pessoa muito de origens muito humildes. São todos. E os ciclistas, Aurora Cunha, o que sim. Era? São todos, a malta pura. O Carlos Lopes, o que era? Era a malta pura, eram os gajinhos que iam para aquilo com sacrifícios danados. A Jéssica, como é que ela se chama? Jéssica Augusto. Exatamente. Essa nasceu em França. Pronto, mas essa grande. Tem mais algumas possibilidades. É bem para cá, é ali dos arredores de Braga. Tem mais algumas possibilidades, mas também não é nada... Nada. Não, mas nota-se mais no ciclismo. Ainda hoje nota-se quando... Basta estar a ouvir para saber se está um ciclista português a falar ou não. Não. O Carlos Bonaparte gostou deste registro. Gosta destas coisas. Gostei. Eu gosto muito deste não registro. Não é preciso mais. Há meia dúzia de anos atrás. É. E agora também ainda se vão apanhando. Que eu não quero falar em nomes. Os futebolistas... Oh, isso é outra coisa. E não é de virem da aldeia, é falta de formação. Claro. Então isso é outra coisa. Bom, vamos fechar, ainda há aqui um registro que vai fechar isto, que poderia ser comentado hoje, porque eu hoje decidi, hoje é dia dos namorados na minha terra, e eu decidi homenagear o Joaquim Pereira neste final do programa. Já depois de um registro de quando ele tinha 21 anos, vamos ouvir um registro, um poema até, que lhe vai trazer muitas memórias à cabeça. Foi outro registro com o qual me cruzei esta semana, um registro sonoro. Vai trazer recordações. É um poema de saudade. E vamos ficar com ele de forma poética e nostálgica. A fechar a emissão 138. Ai, meu coração já palpita. Isto foi a Joaquina Luísa. E despedimos-nos até ao próximo mês. Com amizade. Porque este mês já não voltamos. Despedimos-nos com amizade. Mas e comentamos o artigo, este excerto para a semana, não é? Sim, sim. Vamos ouvir porque, e... Porque eu acho que este é um registro... Já ouviste? De registro, já. Pronto, então vamos fechar com categoria, achas que sim? Sim, com muita categoria. Então pronto. Para a semana começamos com isto. Vamos ter uma semana para mastigar, para interiorizar isto. Sobretudo aqui jogo em Pereira, que depois, durante a semana, mostro-lhe outra vez. Vamos então fechar, Carlos Bonaparte. Vamos lá. Aonde? Acho que atrai. Vamos a... O Joaquim vem connosco ou hoje é folga? Não, hoje tenho muito o que fazer. Tenho de ir varrer a casa. É um quarto. Vai varrer a casa. Bom, quando eu vir a varrer o seu cantinho do quarto, eu vou ficar feliz. O quê? Não é varrer, é aspirar. Pois, bom. Não, andar com aspirador. Eu acho que o dia deste tu vais apanhar. Vamos ouvir. É que isto, o quê, foi muito ameaçador. Eu não sei, eu já está aqui com uma espingarda. Não é, com o cano do aspirador. Vamos então ouvir poema vindo da... Vindo do Brasil, muito belo e muito nostálgico. Até à próxima semana. Até à próxima. Ismael Gaião. Eita, cordelista, para nos dar orgulho. É aqui pertinho da gente, de condado. Vamos mostrar um trabalho seu de cordel? Pois não. Eu posso declamar, por exemplo, um cordel que eu fiz Lembrando da minha infância. Ah. Que deve ser a nossa infância. A nossa infância. Nós passamos de 50 já, né? Aí a gente tem uma história diferente das crianças de hoje em dia. É um fato. Aí eu escrevi um cordel que chama-se No Tempo da Minha Infância. Ah. Que eu digo assim: no tempo da minha infância, nossa vida era normal. Nunca me foi proibido comer muito açúcar ou sal. Hoje tudo é diferente. Sempre alguém ensina a gente que comer tudo faz mal. Bebi leite ao natural da minha vaca Quitéria. E nunca fiquei de cama com uma doença séria. As crianças de hoje em dia não bebem como eu bebia para não pegar bactéria. A barriga da miséria tirei com tranquilidade. Do pão com manteiga e queijo, hoje só resta saudade. A vida ficou sem graça. Não se pode comer massa por causa da obesidade. Eu comi ovo à vontade, sem ter contraindicação. Pois o tal colesterol, para mim, nunca foi vilão. Hoje a vida é uma loucura. Dizem que qualquer gordura nos mata do coração. Com a modernização, quase tudo é proibido, pois sempre tem uma lei que nos deixa reprimido. Fazendo tudo que eu fiz, hoje eu me sinto feliz só por ter sobrevivido. Eu nunca fui impedido de poder me divertir. E nas casas dos amigos, eu entrava sem pedir. Não se temia, galera, pois naquele tempo era proibido proibir. Vi meu pai dirigir numa total confiança, sem apoio, sem airbag, sem cinto de segurança. E eu no banco de trás, solto igualzinho aos demais, fazia maior festança. No meu tempo de criança, por ter sido reprovado, ninguém ia ao psicólogo nem se ficava frustrado. Quando isso acontecia, a gente só repetia, até que fosse aprovado. Não tinha superdotado, nem a tal dislexia. E a hiperatividade é coisa que não se via. Falta de concentração se curava com carão, e disso ninguém morria. Nesse tempo se bebia água vinda da torneira, de uma fonte natural ou até de uma mangueira. E essa água engarrafada que disse esterilizada nunca entrou na nossa feira. Para a gente era besteira ter perna ou braço engessado, ter alguns dentes partidos ou um joelho arranhado. Papai guardava veneno em um armário pequeno, sem chave, sem cadeado. Nunca fui envenenado com as tintas dos brinquedos. Remédios e detergentes se guardavam sem segredos. E descalço na areia, eu joguei bola de meia rasgando as pontas dos dedos. Aboli todos os medos apostando nas carreiras, em carros de rolimã, sem usar cotoveleiras. Para correr de bicicleta, nunca usei, feito um atleta, capacete ou joelheiras. Entre outras brincadeiras, brinquei de carrinho de mão, estátua, jogo da velha, bola de gude e peão, de mocinhos e cowboys, e até de super-heróis que eu vi na televisão. Eu cantei Caicai Balão, Palma é Palma, Pé é Pé, Gata Pintada, Esta Rua, Pai Francisco de Marré. Também cantei Tororó, brinquei de escravo de joia, sapo no lavo-pé. Com anzol e gereré, muitas vezes fui pescar, e só saía do rio para ir para casa jantar. Peixe nenhum eu pegava, mas de os banhos que tomava, dão prazer em recordar. Tomava banho de mar na estação do verão, quando papai nos levava em cima de um caminhão. Não voltava bronzeado, mas com o corpo queimado, parecendo um camarão. Sem ter tanta evolução, o PlayStation não havia. E nenhum jogo de vídeo naquele tempo existia. Não tinha vídeo cassete, muito menos internet como se tem hoje em dia. O meu cachorro comia o resto do nosso almoço. Não existia ração, nem brinquedo feito osso. E para as pulgas matar, nunca vi ninguém botar um colar no seu pescoço. E ele achava um colosso tomar banho de mangueira, ou numa água bem fria debaixo de uma torneira. E a gente fazia farra, usando sabão em barra para tirar sua sujeira. Muito bom. Fui feliz a vida inteira sem usar um celular. De manhã ia para aula, mas voltava para almoçar. Mamãe não se preocupava, pois sabia que eu chegava, sem precisar avisar. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, pois o meu pai me mostrava que para ter dignidade, o trabalho era importante, para não me ver adiante e para marginalidade. Mas hoje a sociedade essa visão não alcança, e proíbe qualquer pai dar trabalho a uma criança. Prefere ver nossos filhos vivendo fora dos trilhos, num mundo sem esperança. A vida era bem mais mansa, com um pouco de sensatez. Eu me lembro com detalhes de tudo que a gente fez, por isso tenho saudade. E hoje sinto vontade de ser criança outra vez. Muito bom.